quer ou não quer. Olha, amado Basílio, ou é do meu jeito ou não é. Machuca, Basílio. Se você quer voltar pra mim, não vai ser como era antes. Tem que ser tudo como eu quero, senão não vamos ser amantes. Você bem sabe do que eu falo, o que sofri já foi bastante. Se você quer voltar pra mim, condições eu não aceito. Você bem sabe que eu te quero, mas não me fale desse jeito, porque por bem você me leva. Dessa forma, nada feito. Mas eu não posso permitir esse amor a me ferir. Que me queiras quando queres, que dividas teu carinho entre amigos e canções, e quem sabe com mulheres. Mas eu sempre fui assim, um boêmio, um sonhador, pela vida apaixonado. Ser assim não é defeito, me assuma desse jeito, pra que eu fique do seu lado. Se você quiser voltar, se você quiser que eu volte. Karina, pega leve, alegria aí, vai. Diz que sim, diz que vai voltar. Ser assim não é defeito, me assuma desse jeito, pra que eu fique do seu lado. Se você quiser voltar, se você quiser que eu volte.